tudo é possível ao que crê? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Às vezes nos deparamos com homens reclamando de Deus, se queixando da vida, da sorte e das circunstâncias. Não é comum se questionar sobre as injustiças e sofrimentos da vida. E muitas vezes atribuímos a culpa a Deus. Tentamos vencer barreiras, nos esforçamos para o sucesso e não conseguimos. E voltamos a lançar a culpa em quem nos criou. É difícil quando nos sufocamos nas nossas fraquezas e incapacidades, pois somos pequenos, necessitados da ajuda vinda dos céus, e ficamos a nos perguntar o porquê de tudo. Mas Jesus nos deu um segredo para a nossa vida, algo jamais pensado antes pelo ser humano, algo que certamente despertará em nós um poder sobrenatural, além do que podemos compreender, a ação da fé. Sim, a fé nos traz este poder. Existe um poder ilimitado dentro de nós, o qual jamais poderíamos deixar de exercer, por necessidade ou por virtude. Sim, Deus não nos deixou desamparados, nem desarmados contra os males que tanto assolam a nossa travessia por este mundo sombrio. Ele nos capacitou com um dom jamais visto antes sobre a terra. Dom que é dado a todos os que se disporem e se despertarem para usá-lo. A fé, ela que opera do natural para o impossível, do inexistente para o existente, sobre todas as coisas. Não estamos desarmados. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E este poder está dentro de você, dentro de cada um de nós. Não há barreira que não possa ser vencida. Glória a Deus. Não há problema, circunstâncias ou enfermidade que não possam ser destruídos. Porque se você se entregar a Cristo, já não será você, mas será Ele próprio agindo no teu coração. E a partir do teu coração sobre toda a dificuldade que possa se interpor à tua frente. Ele é maior. Não deixe que os teus problemas, que as dificuldades, que as tristezas e sofrimentos da tua vida te abatam. Comece a tomar uma ação positiva. Comece a ter mente de fé, mente de vitória e de superação. Basta você confiar os teus caminhos e o teu coração ao autor e consumador da fé, Jesus. Não deixe que o teu passado te acuse. Não deixe que a tua situação presente te imponha tropeços para vir até Ele. Tudo pode ser mudado hoje mesmo. Não fique mais preso e sofrendo achando que algo não pode ser vencido e mudado em você. Renove a tua mente. Renove a tua atitude, busque ao Salvador e seja vencedor e vencedora pelo poder da gloriosa graça de Jesus nosso Senhor. Ele é o promotor da vitória e de todos os impossíveis na tua vida, e isto desde hoje e para sempre. Decretos da Fé. Blogspot.com